cabeça neste mar de hipocrisia. Fascinante e veneno para o nosso de cada dia. Desvio-me de armadilhas, mesmo até de olhos fechados. Quase um tirano de vida, quase todos rebaixados. Desde ser abri os olhos, tive que acordar para a vida. Na pior das situações, encontro sempre uma saída. Brinco com o perigo, mas também há vezes que erro. Com a corda no pescoço, vê-se quem tem nervos de ferro. Quem tem aquele sangue frio na situação, filha da puta. Quem esconde a segunda linha, quem dá sempre o corpo à luta. E verdadeiro amigo, quem é da boca para fora. Quem arrisca a pele contigo, quem se corta a última da hora. Quem se mete ao barulho, quando estás em confusão. E quando tu estás na merda, quem é aquele que estica a mão. Não tem problemas de se baixar, para te levantar do chão. Quem no código de rua merece o nome de irmão. Falsidade, injustiça, mentira, cobiça. Neste mundo sujo reina a hipocrisia. Honestidade, justiça, verdade, partilha. Deste mundo puro reina a nostalgia. Falsidade, injustiça, mentira, cobiça. Neste mundo sujo reina a hipocrisia. Honestidade, justiça, verdade, partilha. Deste mundo puro reina a nostalgia. Verdadeira irmandade, igualdade na diferença. Poucos são os que oferecem sem esperar recompensa. Conhecidos são muitos, amigos conto pelos dedos. Ainda menos são aqueles a quem confio os meus segredos. Falsidade espreita em todas as esquinas, infiltrando-se em cabeças corrompidas e vazias. Cuidado em quem confias, pode vir a ser o fim dos teus dias. Mentes fracas espetam facas, nem imaginas. Demónios disfarçados de anjos, germinando a maldade. Filhos da mentira envenenam, distorcendo a verdade. É verdade e tu sabes, não te entregues, não te rendas. Depois de entrares não há saída, por mais queiras. Quantas almas condenadas, levadas por impulsos. Pulsos atados, olhos vendados, eternos reclusos. Falsidade, injustiça, mentira, cobiça. Neste mundo sujo reina a hipocrisia. Honestidade, justiça, verdade, partilha. Deste mundo puro reina a nostalgia. Falsidade, injustiça, mentira, cobiça. Neste mundo sujo reina a hipocrisia. Honestidade, justiça, verdade, partilha. Deste mundo puro reina a nostalgia. Justiça, mentira, cobiça. Neste mundo sujo reina a hipocrisia. Honestidade, justiça, verdade, partilha. Deste mundo puro reina a nostalgia. Falsidade, injustiça, mentira, cobiça. Neste mundo sujo reina a hipocrisia. Honestidade, justiça, verdade, partilha.